Minha amiga, é um prazer cumprimentá-la por este dia que tem a nossa marca, mulher. Não há como falar do mundo, de criança, de paz, sem que nós estejamos presentes. Em cada acontecimento, eis a nossa mão delicada e forte, presente. Em cada um de nós, a nossa contribuição de amor à vida. Sei o quanto somos importantes em tantos lugares, inclusive no coração de todos, com respeito, porque nós representamos muito para a sociedade. Muito temos feito, e eu não conseguiria enumerar ao longo da história a nossa importância como ser humano, como mulher. Os meus parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Felicidades todos os dias!